eles pedem meu contato. Querem me achar de qualquer jeito. Hoje tô off, não me liga se não for coisa séria. Tipo a volta de Deus, a consciência pros homens. Me afundei em duas garrafas de vinho na noite passada, passando as mensagens que eu não quero nem ler. Tô me vendendo só por sossego e alma lavada, enquanto lavam dinheiro pra aparecer na TV. Isso não é mais um jogo pra mim, já foi tudo pra mim. Agora só escrevo pra mim, pra meia dúzia de louco que ainda acredita em mim. Talvez se não pensasse tanto em mim, o que vocês falam tivesse mais poder sobre mim. Quem sabe não fala, escuta. Brevemente eu tô voando, com os pés no chão, a cabeça mil milhas de distância de tudo. Não que eu seja profundo, isso é sensitividade. Meu coração mora no escuro, dentro de um quarto preto e branco, silenciado, sufocado dentro de uma conta no banco. Algo que o impediu de voar pra você, baby. Prometo que vou aguentar o tranco. É pelo trampo, pelo futuro, nós dois na praia com filho rico. Mas a tela segue em dia a dia me degolando. Eles não aceitam que sou iluminado, que acaba com precipício. Que sou iluminado, que acaba com precipício. Que sou iluminado, que acaba com precipício. Que sou iluminado, que acaba com precipício. Sou iluminado que acaba com precipício. Pular do precipício, empurro um filho do precipício. Música é como um filho, com amor eu crio. Não sou eu que não crio as cores, vocês que têm daltonismo. Na minha carne trago cicatrizes de luto. A minha história contada já é a própria vitória. Sou formado na escola da rua, não deixei todos preocupados esse ano sem ter um intuito. E essa vitória tem sabor de mel ou de uísque. 12 anos, 12 dias e nunca saí do eixo. 10 vezes que transformei impossível em acessível. E com 19 anos indo pro segundo diz, bro, vamos nos preocupar em salvar umas vidas. Bater na indústria, pau no cu do Ustra. A gente ainda tem uma luta. Devolve o planeta pra Deus com uma carta de desculpe, tchau. Quem sabe não fala, escuta. Brevemente eu tô voando, com os pés no chão, a cabeça mil milhas de distância de tudo. Não que eu seja profundo, isso é sensitividade. Meu coração mora no escuro. Quem sabe não fala, escuta. Brevemente eu tô voando, com os pés no chão, a cabeça mil milhas de distância de tudo. Não que eu seja profundo, isso é sensitividade. Meu coração mora no escuro.